super especialista em rock desguiado. Chegou. Chegamos! Maior referência em pressão do Pará. Vai entrar em ação. Solta a voz, DJ Gordo. Já tô no balmaço! E aí, DJ Dinho Pressão? Já tô na área, tô na área! Hoje tem aula? Claro que tem aula hoje! Agora! Atenção, alunos! Prestem bem atenção. A aula de pressão vai começar. A aula vai começar! Quero ver! Meu sol. Eu olhar, vou gritar. Não mudo. Desejo. Vai começar o bagulho doido! Você é o meu papo. Sinto. E quem tá feliz? Aniversário do crocodilo! Bota a mãozinha pra cima! A galera da retaguarda, do fundo, da frente, do geral! Bora botar pressão, Boninho! Joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima! Vai começar! Vai começar assim, ó! 5, 4, 3, 2, 1, Lá vai fogo! Japa Gravações. DJ Índio é o brabo, porra! Começou! Tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar, vou sentar. Concentra, vai! Vem com gordo, vem com gordinho, ó. Tô solteira agora. Vem, pira. Tô solteira agora. Vem, pira. Tô solteira agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Direto de Macapá! Na moral, você o meu amigo Imperador Weber se chegou! Se tu fosse mil grau, não era sal. Sal, idade sal. Joga a mão pra cima e dá-lhe sal, eu quero ver! Sal, idade sal. 3, 2, 1, agora! Creme. Em nome de Ricardo Estidores, eu vou botar o bagulho pra explodir. Bota pra explodir. Alô, Ricardo, o gás tá ativado. Bora que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, treme, tudo, treme, treme. Josiel. Prepara aqui, dia 3 de julho. É lá do Gol de Martã. É o baú da Manu. É admirar com o coração de alguém que ama. O bagulho doidou geral. É a referência que tá aqui, ó. Essa promete. É o baú da Manu. Dia 3 no Martã. Eu vou baixar o sonho, eu quero ouvir vocês, vai. Você, você me chama, tá pronta, vem me usar. Se me liga, eu já quero te encontrar. És meu tudo, és meu bem querer. Eu sei que vocês estão perguntando assim: cadê o cateado? Cadê aquele bagulho doido, aquela dancinha mil grau? Que é só a referência faz. Vai no cateado, cateado, cateado. Vai no gingado. Eu quero ver o mamaço agora. É assim, já! Faz o cateado, faz o cateado, faz o cateado. Ninguém parado! Faz o cateado, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Resiste esse momento aí, ó. Toma, toma, toma, toma. O momento do cateado. Ninguém fica parado, o Dinho e o Gordo já chegaram. Agora, agora! É muito cateado, o Gordo e o Dinho. É muito cateado. Bora, Pitbull! Bora, Pitbull. Pega essa cachorra. Bora, Pitbull. DJ Ute é o brabo, porra. Pega, pega! Pega, pega, joga o anzol, o carretel, joga o... Eita que o bagulho ficou doido! Como é que é? E a do grupo Mensalão tá todo mundo aí, ó! Puxa, é aniversário do caçador Hugo! Sal, sal, bora, Hugo! Eu já comi o gal, olha os caras... E doido, doido, doido, doido, é tudo assim, assim, ó! Vai, vai, já! DJ Rick de Ferraz pegou a moto e meteu a puta na garota... Bora, bora! Do caquinhado! Toma no caquinhado! Toma do gigante agora! Toma da batida, da batida, da batida! Bota tudo no escurinho, minha produção! É dessa que o Ricardo Instituto gosta! A batida que enlouquece a galera! Obrigado! Cada um de vocês aqui na retaguarda, ó. O show tá feito e a galera tá gostando. Galera da retaguarda, o camarote, meu amigo Rafael, tamo junto, moleque. Olha a galera da retaguarda, bandido dando moral. Galera da frente da retaguarda. No... Olha o bagulho, olha só os famosos aqui, ó. Diego Sanches, Lupita Maravilha, Paulo Colucci, Yuri Eduardo, tá todo mundo aqui na retaguarda. E o rock tá mil grau. Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima aí! Quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima! Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Cadê o grito da minha torcida do Paysandu? E o grito da torcida do Remo! Pra não deixar dúvida nenhuma! À frente! A retaguarda, a direita, a esquerda, todo mundo no mundo. Agora sim, Maninho! 5, 4, 3, 2, 1! Chapa Gravações CDs. Aí sal, sal, sal, esse é o DJ Paulinho. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal e dá-lhe sal. Vai DJ, bora meu blaster. Vai DJ, baixa teu nome no bombaço. DJ, retorna na moral. Vem embora. DJ, vai fogo. Então fogo no baque, então fogo no baque. Então fogo no baque, então fogo no baque. Pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo. Na área. O Dinho e Gordo tão na área e o rock tá mil grau. O Dinho e Gordo tão na área e o rock tá mil grau. Só os cara doido. Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal. Sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal. sal e dá-lhe sal, vai! E toma vapo, vapo, vapo, vapo de pressão. Bora, bora, bora, Dini, que o bagulho tá doidão. E aí, galera do camarote? Bora, maninho! É agora! Virou! Cara de braba que mina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada e às vezes ela solta e manda embora. Quero ver! Morar na rua. Daquele jeito! Pipoca! Você me perdeu! E o nosso amigo Veloso, o cara que comanda as madrinhas do José. Vai pra puta. Bora, José, ô! Nunca mais me liga. Você foi. Deixa eu abraçar também aqui, ó, meu grande amigo Igor. Pariu, o Igor, o homem que comanda a neve e material de construção. Bora, Matheus. Bora, Mocoquinha, que o bagulho tá doidão. É agora! O bote das maravilhas. O professor Kleber falou, tá na hora de aquecer. É hora de aquecer, tá? Bora, Beniche. Bora, Tarcísio. Bora, Robson. E a minha primeira deu minha esposa, Rafaela Santos, tá na área aqui, ó. E faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Bora, Maninho, que o bagulho tá doidão. Bora, Maninho, que o bagulho tá doidão. Vai virar, vai virar, vai, vai, vai, vai. Ai, ai, quebra, quebra. Alô, Ciro TJ. Joga o anzol, joga o anzol e vai puxando o carretel. Bora, vai jogando, vai puxando, vai jogando, vai puxando. O bagulho doido. Vai, vai, três. Sinto saudades. Tá bonito. Eu só queria uma chance pra te... Hoje é aniversário da nossa amiga Marina de Bonatti. E o Márcio manda pra ela. Alô, Márcio. O Imperador Weber já mandou avisar. Veio o aniversário da Lacarde Whisky. E o bagulho vai ser doido. Bora, Luciano! Bora, Marcelinho do Flamenguinho. O Eric nos põe na fita, você, meu amigo Juan da Selva. E aí, como é que é, maninha assim, ó? Olha o meu parceiro Lobo do Guicho, Belém, bora, Lobo. Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Que tal isso aqui, que tal isso aqui? A mulher não gosta. Nossos perversos da Sacramenta. Fala, meu parceiro Juninho. Um abraço pra você, Juninho. Tu tem 15 anos e já tem. Tu tem 15 anos e já tem. Mulher, eu sou novinho, me chama de perigoso. 15 anos pra 18, já escuto de mim gordo. Então vai, já se arruma, porque mais tarde tem festa. E depois do rock, tu vai me dar pra rebeca. Toma, toma, toma, caqueado, toma, toma, caqueado. O camarote vai dançando, vai dançando. Story all about how my life got flipped turned upside down, and I'd like to take a minute just sit aye, right there. Aye, I'll tell you how aye, I became the prince aye, of a town aye, called Bel Air. Vai no caquinhado, vai no caquinhado. In West Philadelphia, born and raised on the playground is where I spent most of my days, chilling out, maxing, doing all shooting some people out. A mulher de dona. Ela quer da baba jump. Ela quer da baba jump. Ela quer. Bora, flag da baba jump. De 38 carregado, torrando. Amigo Nath, o Steve Reis. Tudo carro vai dizer. Eles já estão aqui, ó. Na xereca, que chega, me machucou. Bate, bate na xereca. Bagulho doido, ó. Então bota, bota, bota que eu vou sarar no seu pé. Então bota, bota, bota que eu vou sarar no seu pé. Ele quer sair comigo, ele quer sair. Gustavo dos Gato Net, a primeira dama. Do cabelinho colorido. Oi, ele quer sair comigo. Quer sair comigo. O peitinho na cintura e o cabelinho colorido. filho tá doidão, doidão, doidão, vai! E aí, como é que é, Boninho? E treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Leonardo Oliveira, Amanda Martins, Raul Stumano tá na área. Deixa eu registrar a presença aqui, ó, do meu grande amigo empresário Juca, o homem do açaí do mundo. Bora, Juca. E quarta-feira ele vai pra Cametá curtir o Gordinho. Vai ser bagulho doido, quarto em Cametá. E a nossa amiga Mara, lá do Mara Bronze. E aí, Mara, ela também tá na área. Toma, toma, senhor. Gordo e Dinho Pressão. A dupla pressão do Pará. Tomando conta da sua noite. Zeca das Joias, do Mestre Pará. E aí, como é que é, Hernani, gerente do bar? Tenho uma história pra te revelar. Gerente geral. Posso mais guardar, Hernani. E prestando muita atenção, só uma coisa. Esse gerente geral é muita onda. Antes de te conhecer. Oi, Hernani! Antes de te amar, eu já me apaixonei. Eu quero ver! Sofri tão calado, guardei as palavras entre o medo e a verdade. Nos separou, mas eu descobri que tem outra mulher. Talvez ela seja sua inspiração, mas eu duvido que vai esquecer. O quê? Uau. A mulherada joga a mão pra cima e canta. Canta! Não sou mais de ninguém. O que pensa que eu sou? Aquela noite eu te esperei. 11h25, nada faz sentido. Só era dar um toque e me avisar. Tá bonito! O que fazer se tenho que escolher. Bora, Márcio da TV! Tá tão difícil. Parabéns, Fanny Bonazzi, bora, Júlio da Beleza! Vocês! Se escolher amor. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Agora! Canta pra mim! Dividido. E agora? Desde que ela voltou, o moleque dos stories já tá na área, maninho. O que é certo, difícil é decidir. Bora, Renato Reis, bota pra cima. Vim nas redes sociais. Bora, Renato Reis. E moleque, o bagulho tá doidão. Faz o caqueado, caqueado, caqueado. Desguiado, caqueado, desguiado. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Ó, ó, ó, ó. Ó como é que é, vai, vai, vai. Insisto tudo por você, mas você não me deu valor. Como se fosse nada. Deixa eu mandar um grande abraço, meu grande amigo Amaral. O Gustavo Barbosa, liga. Bora pra cima, moleque. Alô, Amaral. O rei do Pix. O meu coração. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Quem bebe, eu bebo rei da sua cara e vou ver. Você jurar me pedindo perdão. Bagulho e acabou a água, toma banho de leite. E acabou a água, toma banho de leite. Vem! Leite quente, toma banho de leite. E o nosso patrão Demar Gonçalves. Toma banho de leite. Parabenizando a Libonati. A primeira dama do Márcio. Bora, Márcio! Daqui a pouco tem pizza. Puxei na minha folha ali, eu sinto sede de pepega. Desce na boca, vê que vai calar. Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz. Japa Gravações CDs. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Cicine Bobinho. Caqueado, caqueado. Tá na hora do caqueado. Ioki tá desviado, de engordo, tô na Ioki tá desviado. Quero ver! Moleque doido, mostra como é que faz. Moleque doido. Ninguém para, ninguém para, ó. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Bora! Como é que é? Mostra como é. Adiciona agora! Sal, sal, sal. O nosso amigo Edu Quaresma. Sal, sal. E aí, Marcinaldo? Bora no gingado, bora no. Bora pra cima, Marcinaldo! No gingado, bora no caqueado. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança. DJ Ute é o brabo, porra. Vai moleque doido, vai moleca doida, vai moleque doido, vai moleca doida. Só um cuzão, só um cabelão, só um cuzão, só um cabelão. Atalaia é o caralho! Vai! Atalaia é o caralho, eu vou curtir a referência! Toma! Eu vou curtir a referência! E aí, meu parceiro Eric do Esporta Vida! Eu vou curtir a referência! Bora que o bagulho tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão! Meu amigo de Juninho, olha o Juninho da Digital Print, tá na área! Bota nela, bota nela! E aí, Tyler? Bota nela! E aí, Thiago Lima? E vai, vai, vai no batidão, no batidão, no batidão. E a galera do camarote aqui na retaguarda e doida tudo! Aru. O avô do Celito. Tá eufórico, né, professor? Vinha pra cá, chama na vinha pra cá, chama na vinha pra cá, chama na vinha pra cá. Hoje, mulher, a noite é de traição. Hoje, mulher, a noite é de traição. Se engravidar, a culpa é sua, não é? Aqui quem tá é o gordinho e eu não tô nem vendo. Joga a mão pra cima, sou a torcida do Remo. Cadê a torcida do Remo? Você do Remo tá muito forte, ó. Quem é do Remo, põe a mãozinha pra cima. E canta bem alto assim, ó. Cadê a minha torcida do Paysandu aí, porra? Quero ver. Levante a mão, bate palma. Vai. Levante a mão, bate palma, torcida do Papão. Levante a mão, bate palma, torcida do Papão. Só quem é Paysandu de coração, joga a mão pra cima aí, ó. Aí, ó. E bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Eu vou cantar o funk pra ninguém ficar parado. Carrego no meu peito, o meu clube é apaixonado. Nós somos da terror, a maior do Mangueirão. Quem for Paysandu, eu quero ver sair do chão. Sai do chão, sai do chão. E sai do chão, sai do chão. É bicolor, é bicolor. Só quem é Paysandu da Mavaia do Remo aí. Caralho. Água, caralho. Edinho. Olha só, a galera tá chegando, quem curtiu, o bagulho doido curtiu, mas a gente tem aí horário até uma da manhã, e a reta final, calma, é reta final aqui, mas daqui o Gordo e o Dini vão direto pro Ibiza, lá tá rolando o bagulho doido, o DMCPR. E o Gordo e o Dini vão chegar e vão detonar até 4, 5 da manhã. Ademar Gonçalves já falou. Daqui todo mundo pro Ibiza. E o rock tá mil graus. Eu vou cantar. Vou cantar ao vivo. Ao vivo. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Ao vivo! O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Falou que lindo romance que já existiu. Você brincou com meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Sempre amar. Você me perdeu. Obrigado, gente. Aquele momento pra marcar o aniversário do Crocodilo. Todo mundo vai fazer um story e dizer, eu tava lá no Mormaço. Eu fui lá curtir o aniversário do Croco. Aquele story de 30 segundos, 30 segundos, dá uma moral, dá uma moral. Todo mundo, já. primeira vez que o amor se entrega, minha vida vai bem. E você me entende que sonhou. Registra! Te amo, te amo, te amarei a vida inteira como um louco amor. E o meu coração é tão forte assim. Me sinto apaixonado. DJ dessa vez, se queres saber, verás todo o carinho que sinto por ti. Vocês, vocês, bora Igor Neves, é agora, já! Já não sei que o coração tá dizendo, o coração inocente, o coração que tanto te amou. E sabe que no mais profundo de minha alma sinto teu amor. Meu amor em ti não foi uma ilusão. Me lembro os sonhos que vivi. Por que me curaste quando estava sofrendo, perdido com o coração partido? Foi no lava-nave como um sonho. Eu quero te pedir que nunca me abandone. Tu me abraçaste quando estava frio, e no lava-nave o amor surgiu. O Dinho tá tocando e a galera gosta. É a última! Partiu! E pisa na Mário Cova. Uhul! E aguarde, sábado, dia 3 de julho, o baú da Manu chega no Martã. Penso em você, consigo... Década J do Best Pará, meu Deus do céu. E amor, sua boca me beijar, fazendo sonhar, você me faz enlouquecer. Meu grande amor, que controle. Sou louca por você, sem teu amor não sei viver. Estou a te esperar. Ai, meu Deus do céu! Bora Ibiza agora, bora pro Ibiza. Te amo demais. Tô ensaiando já, bora Ibiza. Me faz feliz, teu amor me faz bem. Meu desejo é você. Tá vizinho Ricardo no Bumbau. Me amar. E o Léo? Para Quaresma! De emoção! De Rocha! Me enche de paixão! Para Rosana! Me enche de paixão! Vai que danai! É Juninho, de Rocha, moleque! Partiu Ibiza!